caraca! Lembrei a música que eu ia colocar. Vou tirar o Nossa, morto muito louco. eu tô me Alguém sentindo fala aí com o muito morto. séria com a minha lista, cara. Não é possível, eu tenho que mudar isso aqui. Ah, você vê a mim, então. Depois do Tchaikovsky, a minha Temos. Te vem, então tá se achando sério. A Não, minha vai Temos que ficar ninguém essas conhece mesmo. mesmo. Ó, a minha tem Beatles, tem Xamã, tem Pink Floyd, tem The Cure e tem Simple Minds. Nossa, gente. É muito boa a sua lista. E aí, Cara, Kel, e a sua? a minha tem Fleetwood, não sei se você conhece. Saúde, mãe. Saúdes. Tem U2, Nossa, Chiquititas, ai, menino. Johnny Cash Nossa. e Sandy. Olha Ah, só. Johnny Cash também tem Eu minha. não coloquei Chiquitita porque eu sabia que ia ter alguém, então. Mas vamos começar logo. Chiquitita. Que se... Bora começar. Que o bagulho vai ser louco. Ó, vou explicar pra vocês como é que vai ser a dinâmica. Vou fazer aqui, vou botar a ordem que tá aparecendo aqui no meu Skype pra. Dos Paranauê louco. Pra poder. Pra não dizer que eu tô, sei lá, escolhendo aleatoriamente. Vai ser a ordem do Skype. Sally, Luanda, Bela e eu. Quieto. Ok. Aí o esquema vai ser o seguinte. Vai ser tipo uma rádio, tá ligado? A gente vai falar, a gente vai conversar, vou apresentar não sei o quê, falar do novo editor, nananã, perguntar pra galera se Isso ela. não vai ser na leitura de recadinhos? Nos recadinhos? Ah, eu achei que era. É, pode ser. Aí a gente deixa o cast com um clima mais de rádio. Essa é a ideia. É tipo, vai ser tipo Ok. um esquema de rádio. A gente chama os comerciais, Jovem aí. Pan. Tipo isso. Agora a gente chama os comerciais, que tipo, vai entrar a Pamela. Aí quando voltar, a gente começa. Tipo, estamos de volta aqui do TPM Cast, poranã. Eu já conversei com o Febrino e vai ser tipo esquema, tipo, com musiquinha de fundo específica de rádio. Aí depois que vocês falarem a música, explicarem o que que aconteceu, a gente bota a música inteira na íntegra, entendeu? Adoro! Esse é isso. É meio Adoro! confuso. Vai ficar mais claro. Calma aí, vou começar aqui. Então. Olá, ouvintos e ouvintas do TPM Cast, da rádio TPM Cast. Está começando. E hoje nós vamos falar, né, nesta rádio sobre as músicas que marcaram a nossa vida. Olha aí, em todos os sentidos. Bons, positivos, negativos, não sei, depende. Então, no programa de hoje, na AM, no 1956, não sei, números de AM, 55 MHz. AM geralmente só toca música de velho, meu. Tem que ter uma FM aí que é descolada, pô. Aqui é os dois lados, é AM e FM. Pode sintonizar aí, nós, que é sucesso. Vocês têm ideia que no Chiquititas você saiu tipo em 98, sei lá, 97, não sei que ano que passava. Já tem mais de 20 Pode crer. anos já, velho. Já dá pra ser uma Alfa FM da vida. Já dá pra ser na Alfa. Então, hoje, aqui nesta rádio, nós temos as nossas radialistas aqui comigo, Sally Mustang. Sou eu. Gente, que sedução! Temos aqui a Bela, olha só. E aí? E a Ai, cara. Luanda, diretamente de Colina. Ah, pessoas. Pra onde as pessoas não fogem? Mas antes de darmos continuidade à nossa rádio, temos os recadinhos dos nossos patrocinadores. Vai daí, Vamos Pamela. ler as cartinhas? Meu Deus, cachorros. Ok, né? Ok. Solta. A gente vai. Vamos. É propaganda de comida da Ana Maria. Solta os cachorros, menina! Vai entrar agora aí, ó. Ai, caramba. Excelente, excelente. Agora isso aqui é o seguinte. Sally. Que botou por causa do cachorro. Calma aí, gente, calma aí. Ela foi dar um. Foi perder os cachorros. Solta os cachorros, menina! Nossa, você lembra quando tinha aqueles é imãs porque a mãe tava conversando aqui comigo, aí eu tive que falar pra ela pedir, por favor, mãe, por favor, mãe, por favor. Enfim, sim. vamos lá. Você lembra daqueles imãs de geladeira que tinha na geladeira dela de vaquinha, que ela saia apertando? Acabou! Nossa, é verdade, velho! Tinha um monte de bichinhas assim, ela apertava um monte assim e passava embaixo da mesa. Era sonho, era ter aqueles imãs de geladeira doido. Nossa, pode crer. E aqueles pinguim que pega o palitinho, lembra? É Você isso deixava que isso na eu tinha. geladeira? Ah, não tinha. Eu posso? Pode. Desculpa. E agora, para começar esse clima dessa rádio maravilhosa, mulher. Nossa, calma, sério, tá cortando tudo, Jesus. O quê? Tá cortando? Ok, melhorou? Fala uma frase longa. Uma frase longa, chamada terminada, duração, brincadeira, viu? Minha internet já começou com a frescura, vixe. Série Luanda, velho e eu, de começo aqui. Ixi, Maria, tá cortando Jesus. Tá Ai, meu cortando. Deus. Você já minimizou todos? Tá Minimiza, tudo fecha tudo. minimizado. Fecha tudo, minimiza tudo. Fecha o torrent Já aí. está. Oh my Vamos tentar de novo. God. Tá. Carnê bancário, pague no banco até a data do vencimento para garantir seu desconto. Beleza? É, tá dando uma melhorada. Tá melhor. A qualidade do áudio tá meio cagada, mas tá, não tá cortando. Não tá cortando, já fico feliz. Pode falar. Eu vou tentar não falar muito rápido para dar tempo de. Entendeu? Lá vou eu. Muito bem, começando aqui nosso primeiro bloco dessa rádio sensacional, toda cor-de-rosa. Eu vou trazer aqueles carinhas que fizeram sucesso quando eu, sei lá, tinha 6 anos ou menos, bem menos, mas que eu dançava toda vez na casa. Essa música, ela tem um significado enorme porque foi uma das primeiras coreografias completas que eu soube dançar, que é a música Bomba dos Braga Boys. Para dançar isso aqui que é bomba, Nossa, gente, que é bomba. Quem nunca, né? Quem nunca? gente. Gente, E essa tava música. naquelas máquinas de dançar, sabe? Aquelas que as Nossa, pincelzinhas no chão. que tem É. setinha. Setinha. Eu super dançava aquilo no shopping, cara, que vergonha. Nossa, e eu lembro que eu lá com os meus 5, 6 anos. E aí ficava minha mãe e meu pai vendo eu dançar, sabe? Aí eu jogava o cabelo. Aí toda vez que ia dançar, eles pediam pra eu jogar o cabelo também no bomba. Gente, que. Não, mano, os pais, se você for parar pra pensar, eles eram muito malucos. Minha mãe, ela, tipo, ainda era mais de boa, mas, tipo, tinha uns pais, mano, que era muito sem noção. Tipo, dava fantasia da Carla Perez pra criança. Nossa, você me fez lembrar de um negócio tenso agora. Você lembra daquela roupinha do Tchan, que era, tipo, Os short shorts, velho, com bolinha preta? Nossa, que Sim. tinha a luvinha. E tinha aquela luvinha, nossa, Sim. véio, e as criancinhas. Aí você passava na rua, só dá as criancinhas usando aquela roupa. E tinha também o bambolê do Tchan, você lembra? O bambolê. Sim, verdade! Nossa, Eu a minha tinha esse mãe, bambolê. ela começou a dançar o Tchan quando eu tinha, sei lá, 2 anos. Nossa, mãe. Inclusive, ela tá ali na sala dançando nesse momento. Vocês falando do tio, eu lembrei de uma parada. Vocês lembram que na época também tinha tiazinha, feiticeira, essas minas assim? Nossa, pode Bons tempos, bons tempos. Uma vez, eu fiquei tão tipo, nossa, eu preciso de uma máscara igual a da tiazinha. Minha mãe comprou. Eu É tinha. sério, a minha mãe comprou uma máscara pra mim. Gente. E daí ela comprou uma. Tipo uma sandalinha assim que vinha com chicote, cara. Era Caraca, velho. fãzona dela. Olha a cabeça dessas crianças. Olha a música da tiazinha.

desta rádio sensacional! E agora, trazendo... Sensação! muito bom, rádio brega. Voltou falando sem ciúme. Referência. Eu entendi a referência. Este programa é patrocinado por Tempo e Webcast. Confira o Tempo e Webcast sobre 6-6. Ah, tá. Inserção. O Tempo e Webcast é patrocinado pelo Tempo e Webcast. Ok. Ai, caramba. Então, como eu percebi que eu fui a única, sou a única que estou trazendo músicas meio, tipo, que você escutava pra zoar, ou que você escutava porque gostava, eu no caso é porque gostava e gostava de zoar. Enfim. Essa música, ela foi uma sensação da minha infância de, sei lá, 8 anos, já por aí assim. É sensação. Não, não é essa não. Baby, mas não é essa não. De quem que era essa música? Gente, é ninguém vai saber, velho. Quem era... que é essa? O cara foi tipo Felipe Dilon, apareceu, cantou a música do Canto Verão e foi embora. Enfim, essa música, ela foi tocada nos nossos aniversários de 8 a 10 anos, até a 12 anos, enfim, que a gente acaba recordando nossa infância, na infância, olha só. Nossa, mãe. É! Pera aí, eu vou cantar ela. Calma. Vou cantar. Calma, sim. Oi. Vai de infância. Essa música, a gente tocou ela na nossa infância, entre os 8 a 12 anos. Que nos 12 anos a gente recordava a infância, na nossa infância, com essa música, que sempre tocava nessas festas. Eu vou cantar ela e vocês vão sentir o embalo. É diferente, vem com a gente, vem no pé geral, filha. Todos estavam de louco no pé nem. Já que seus braços pra trás, balança o seu pescoço, chegue da batida, como eu tô muito Nossa, gente, o microfone da Sally tá picotando, parece que ela tá cantando a versão gutural, tá ligado? Parece que ela tá cantando a versão do MC Catra. Mas eu fiz isso mesmo, gutural. Porque a batida é bem, né, empolgante. Empolgante e legal, empolgante. Legal, empolgante. Excelente. Agora, qual é o nome da música, maestro? Moto muito louco, MC Serginho. Nossa, gente. MC Serginho? É. Hoje do Tigrão também toca. Mas é MC Serginho, o cara do Hoje do Tigrão que canta só. MC Serginho? Nossa, nem sabia. Eu jurava que MC Serginho era o MC da Lacraia. Eu também. Verdade, não era. Pô, pô, é Guinha Pocotó. Pacotá, pacotá, pacotá, pacotá. É ele mesmo? É, Guinha Pocotó. Essas músicas de lares, assim, eram sempre... Oi? Calma. Bom, do Tigrão também. Calma, calma. Você falou assim, essas músicas eram sempre e cortou tudo. Essas músicas, assim, tipo, Moço Muito Louco, é Guinha Pocotó, tinha umas outras também que eu não lembro o nome. É esse Serginho, velho. Bonde do Tigrão regravou e tal, mas é ele, velho. Como assim, cara? Que loucura! Você tá louca! Gente, estou abismada. Estou em choque. Bonde do Tigrão, bem lembrado. Bons tempos. Nossa, agora ela vai falar... Não, é puxar o furacão 2000 agora. Eu vou passar cerol na mão. Você vai te dar muita fome. Mas, mano, vocês lembram aquela música? Aquela que eu tava assim, ó. É... Chuchuca! Não! Era, não. Só aquela que tinha assim, sou eu bola de fogo, o calor vai não, te matar. Ah, não. Vai ser da parada, é, pá, que nada vai passar. Vai, Bia, enterrada! Não, não. O ator lá. O ator lá. Vai, Bia, enterrada! Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando

Mas enfim. Ó a Lua aí! Ó a Lua! Como aí é agora é a Lua veio até mim. A Lua veio até mim sozinha. Eu fui. A Lua. Você vê como eu sou firmeza, meu. Eu sou ponta firme. É firmeza, a Lua é firmeza, pô. Firmeza total, manos e minas que estão escutando essa rádio. Mas agora toca aí a música da Bela, DJ. Don't you forget about me. Nossa, eu queria colocar Tears for Fears, eu queria colocar Ha, eu queria colocar The Depeche Mode, mas não dá, mano. Eu queria colocar meus 22 anos de música nesse cast. Nossa, precisa, gente. Precisa. Eu ainda tô achando que a gente vai ter que tirar mais música, porque senão vai ficar muito comprido. Sim. E a gente tá com 44 minutos e ainda tem o tempo das músicas, entendeu? Nossa, caraca. Legal. Então acho que vai ser mais uma rodada, hein? Deixa eu ter que ser. É, tem uma parte 2. É ter mais uma rodada. Só que vai ser mais uma rodada de música só, hein? Tá bom. Escolham a música. Ok. Eu vou escolher a próxima. Já... Você vai falar o Johnny Cash ou Kel? Porque senão eu vou escolher o Foo Fighters, tá? Eu vou falar Beleza. O Cash. Mas eu vou falar agora de outra. Tá. A última vai ser o Cash. Tá. Muito bem, voltando agora, depois dessa música de boinhas, eu vou falar a música que a galera vai relembrar a infância num vortex, de um jeito assim. Que... Caraca. Não, mas, gente, essa foi a minha primeira música de depressão. Caraca. Sabe aquela Medo. Música que você ouve, assim, que você tem vontade de chorar? E que só de eu falar o nome, vocês vão querer chorar? Meu Deus. Mesmo sem motivo, né? Sem motivo nenhum. Tô sentindo uma treta. Tô sentindo uma treta, é foda. Estou sentindo uma treta. Uma treta, uma treta! Ai, caramba. A música que eu escolhi é da Chiquititas. Que é coração Nossa, buraquinho. Ai, meu Deus! Fala se não foi a primeira música depressiva que você gostou na vida. A Adele, você escola a Adele de música, gente. Antes de Adele, meu filho, já é tinha. Verdade. Já tinha aquela Nossa, música triste. Bateu uma bad. Ele tinha aquele clipe que ela ficava andando sozinha, com guarda-chuvinha, não sei o que. Tá? Nossa, aí gente. Você fica... Se o Nossa, veio o cheiro da minha infância agora. Coração tem buraquinho. Nossa, velho. A minha mãe canta Nossa. Isso pra mim até hoje, galera. Nossa, a minha mãe é que foda, fofo. Mano. Ela é muito fofa, Nossa, mano. Eu acho muito da hora aquele começo lá. Que, nosso começo dela já é um baque. Sabe? O coração às vezes chora e ninguém se dá conta. Porque não se vê e te dói por dentro, tudo. Algo assim. Está sozinho. Aí chega o momento de crescer. Eu não quero crescer. Meu Deus, ele voltou. Fez a regressão, tá ligado? Voltou. Você não vai correr esse perigo mais, gata. É verdade. Verdade. Mano, mas se eu vou parar pra, pra chegar, ó. Se eu vou parar pra pensar. A Chiquititas. Vou parar pra pensar. O Chiquititas é um bagulho muito triste, velho. São meninas órfãs, crianças órfãs, toda, mano. Né? E, tipo, é sempre um monte de merda aconteceu com as crianças. As crianças já tá tudo cagado. Vai ser com as crianças, mano. Mas, cara, eu só não. gosto da parte de quando a Millie foge com o maluquinho lá pra Bariloche. Que daí ela consegue ficar feliz um pouquinho. Você lembra? Essas crianças Bariloche, né, cara? Essas crianças de Nem hoje eu vou pra Bariloche. Essas crianças. Cara, Bariloche é um lugar muito random. Desisto. Vai, sério. Essas crianças de hoje que assistiram essa nova Chiquititas não sabem o que é sofrer. Não tem. Não. Essa Chiquititas toca funk. A antiga tocava... Tinha, lembra que tinha um estilo anos 50? Sei lá, não lembro. Não. Era do Coração de Papelão, não era? Acho que era. Não sei. Eu cara, sei... eu amava essa música. Era eu sempre quis aquelas roupinhas delas. Nossa, mano, muito da hora. E a professorinha, mano, eu não vou lembrar mais o nome dela. Sim. Eu não... Nossa, melhor professora. O celeiro, nossa. Ai, aquele do celeiro, aquele episódio do celeiro. Tchim, quem tchim. Aqui tinha uma paixão secreta pelo Mosca? Quem não? Nossa, eu. Todo mundo. Eu, acho que todo mundo. Mas a minha primeira paixão secreta, como não vai dar tempo de falar da música, né? Foi o Kiko do KLB. Olha. Meu Deus, o meu era o Leandro. Era só porque o meu nome começava com K e o D também. Eu falava, nós somos almas gêmeas, porque nossos nomes têm K. Ai, ai, criança é uma bosta mesmo, né, gente? Oh, demais, Deus. Demais. Eu tinha o um pôster do KLB, senhor. Eu gostava do Léo. Leandro. Gente, o Leandro. Leandro. Leandro, meu Deus, que lindo. É que eu tô lembrando aqui, ela falou de KLB e veio a época que o pessoal zoava o KLB, Kiki, Léo, Mai, Badawi. Caraca. What? Aí eu lembrei do Léo, aí eu falei, como é que é o nome dele? Leandro. Sério, vocês não participaram dessa zoeira? Kiki, Léo, Mai, Badawi? Não. Não, que caraca. Isso? Nossa, meu Deus. Nossa. Ele devolveu as minhas fantasias. Eu sou de viver a nossa, vida. Devolva meu ar. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha. Isso foi lá no Maranhão. Que ela tinha. Eu tinha os CDs deles e tal. Só que ela foi pro show deles, velho. Eu morria de inveja. Porque eu... Até hoje, se um dia eu conseguir, se for ter show deles, eu vou. Foda-se. Nossa, gente. Eu sei que, tipo, um deles virou lutador de MMA. O outro virou político. Tá uma loucura. Sério? É MMA? É o Bruno. Que... MMA? MMA? Ah, MMA. É MMA mesmo, né? Não sei, gente. É, sim. Eu tô zoando com a Lua que ela falou MMA? Ya. É o Bruno que entra mudo e sai calado. Coitado daquele lugar. Verdade. Que ele só fazia... Era tipo isso. Ai, mano. É, e ele tocava baixo. Ele era inútil dos dois jeitos. Coitado. É. Não, ele baixa... é pior do que o Marrone do Bruno Marrone. O Marrone pelo menos mexe a boca. Falando em Bruno Marrone, me vê aquela música do Dormir na Praça. Dormi na praça, pensando nela. Ok. Eu mudava, né? Porque eu tinha mesmo moradinho. Nossa. Gente do céu, ok. Vamos toca logo Chiquititos, que a gente já foi muito longe. Viajamos. Meu coração tem buraquinho. Não, cara, mas mais triste do que essa, eu acho que era da Pata. Da Pata é, chorava. É verdade, a música nossa, da que Pata. Pariu, a música da Pata me destruía. Meu Deus. Gente do céu. Chiquitita, gente. Eu tinha os CDzinhos, mano. Era mó lindo. Eu lembro que uma eu vez... Amiga. Eu tinha a camiseta. Aquela música Amigas é nossa música. Aquela música Amigas é nossa música. Ai, nossa música! Não lembro mais o ritmo. Eu não lembro mais nada, gente. Nossa, eu vou procurar meu CD de Chiquititas. Vai, Sally. Agora é a adoro última música. Porque não vai dar tempo. Um minuto pra eu ver. Sabiamente. Porque a gente já tá em 52 minutos de gravação. E vai dar, tipo, aí mais uns 30 só de música. Eita. Já sei. Vamos fazer assim. Gente, vamos gravar depois, nesse ano, um cast falando sobre Malhação? Sobre Malhação? Vamos. Tá bom. Vamos. Why not? Ele... Uai, vocês não assistiam Malhação? Não. Assistia. Eu nunca nossa, assisti Malhação na minha vida. Minha caraca, mãe tá assistindo a primeira Malhação este ano. E caraca, não é a Marjorie. Não, a Marjorie não é da primeira. Ok, ó, pega pra assistir as clássicas mais legais. É, nossa, que é o Mion. Isso. Nunca assisti. Não, tô falando da primeira Malhação. Eu falei a primeira, tipo, a primeira vez que minha mãe tá assistindo Malhação. Ah, essa agora? Que ela tá assistindo, essa atual? É. Nossa, essa atual é tão bosta. Lucas Luco? É. Minha mãe gosta do Lucas Luco. Ele é bonzinho, ele é bobão. Gente, ele é melhor Eu ator do que gosto cantor, da TV. cara. É verdade. Não, fala isso não. Ah, eu acho, hein? Pelo amor de Nossa, Deus, não velho. vai. Aquela Desculpa, música ele é um dele. ótimo musicista, velho. Sem brincadeira. Não, mas o Ele só problema. toca sertanejo, mas o cara é foda. O problema do Lucas Luco é o R. Aquela Também. música do Mozão, eu tenho uma agonia de ouvir. Sim. Porque ele canta assim, amor. Porque a gente. É, Mozão, não sei o quê. Aí porque tem uma parte que ele Nossa. canta tipo uns 3 10 de uma vez. Pra gente andar. E Eu porque aqui passei a até você respeitar ele. acordar. Aí eu Eu já respeitava ele, né? Porque eu acho legal, as músicas dele são bem românticas. A letra tem história nas letras. Eu gosto de letras assim. clipes Mas eu é passei a respeitar emocionantes. mais ele depois que ele fez a música em homenagem ao Chorão. Aquela música, meu Deus, eu peguei ela no violão de tão apaixonada que eu fiquei. Nossa, Harry nem Potter. sabia dessa. Hashtag Sério? não sabia. Nossa, Depois eu vou queria te descobrir. mandar. Manda aí. Não Ele não sabia. fala R no final na música. Que música que eu escolho? Vou tirar NX. Eu sei que é. Enfim, NX Zero. Foi importante essa música. Cedo Essa ou música o G fez pro pai dele. tarde. É verdade. Sim. Nossa, eu era fissurada por NX Zero, mano. Aliás, eu ainda gosto. Eu não. Eu ainda gosto, eu ainda Eu ainda escuto. de Tem os NX. CDs. Ixi. Nossa! Isso vai pro final É, do cast. vergonhei agora. Isso vai pro fim do cast. Tudo bem, não tem problema. A mina chega aqui e fala assim: não, porque a minha lista é muito séria. Tem muito Sepultura, tem muito punk rock, todos os bagulho aqui muito louco. Sou roqueira, sou rosqueira. A Sou mina, roquista. sou roquista. Aí eu vim da NX Zero, velho. Porra! Tem que Represento. começar de algum jeito, né, mano? Oh, nossa, o branco vai Nossa. comer seu Não, fígado o com negócio dele farofa. é Cássia Eller, mano. Ele não gosta da Cássia Eller. Sério. E o pior é, eu ia colocar Relicário na minha lista, mas eu falei, ah, deixa quieto. Aí eu coloquei um metalzinho aqui da hora, pra acabar. Pra Ixi. fechar. Voltei, voltei, voltei, Pra aumentar voltei. minha moral, que eu acabei de falar com a gente fizeram até hoje. Gente, eu também. Não, eu também. Ah, não tenho vergonha não, mano. Falo mesmo. Nem eu. Eu não posso, É melhor não. que restart. É, não, restart eu não gosto, não. Restart eu não gosto mesmo. Bom, posso ir, né? Antes que minha internet caia novamente. Série, escolha com sabedoria. Já escolhi, vai ser essa, velho, porque eu quero terminar esse cast. Uou! Uou, vai. É porque é uma música que eu gosto muito de NX Zero, mas essa daqui. Essa daqui é foda. Eu quero que o mundo conheça essa música. Enfim. Ok. Vou começar. E voltamos agora, galera, com o nosso terceiro e último bloco. Rock around, DJ. Vai ser um bloco remix. É por isso que essa é dois anos. Mentira. Terceiro e último bloco Rock desta around. rádio sensacional. Sensação fucking now. Sensacional. Sensacional. Wait for. Nossa, quase não sai. Wait for it. Não! E eu vou trazer agora, yo, um rap. Yo, Vixi. um rap que fala sobre dor, sobre namoro ou não Nossa, eu namoro, achei que sobre ela ia falar Dejuan. ilusão. Dor, sangue, Sangue, Dor, Esparta. sangue, solidão, mulheres, Dinheiro. compras, Yates. dinheiro. E mulheres. Parei. É uma banda que ela é e não é muito conhecida. Alguns conhecem ela com as outras músicas, tipo Eu Queria Mudar, Eu Queria Mudar. Sim, mas essa música. Gente, Ok, Harry Harry Potter. Potter. O nome da banda é. Meu Deus. O nome da banda é Pacificadores, não é Panificadores, é Pacificadores. E o nome da música é Não Faz Assim. Se liga no começo dessa música.

Nossa. Essa música é legal. Não, Adoro esse acho que não clipe. é. É outro, não é? Eu sei que tem um que chama Learn to Fly, que é muito legal também. Porque ele tá É, no mas eu avião. acho. É. Mano, esse clipe do. I'm a new Best shine. of You. Essa é Learn How to Fly. É, mas tem a Best of You também, que é legal. Era, tinha toque do meu celular essa É música. Foo Fighters, gente. Hashtag Foo Best of You. Fighters. Hashtag Tá Foo ok. Fighters. Vai ser eu, né? Agora é. Sim. Escolha com sabedoria. Ah, já escolhi um metalzinho. Metalzinho. Bom, voltando do Foo Fighters na vibe da hora da Luanda, eu trouxe um metalzinho muito foda, daorinha, pra nós. Xamã Metallica. Fairy Tail. Fairy Tail, cara, é tão lindo, né? Tocava na novela, meu. Nossa, verdade. Tocava. Eu tinha esquecido desse detalhe. E virou música farofa. Ah, que pena. Você Não, também. mas é. Eu acho que nem tanto, viu? Ah, eu gosto demais dessa música. Eu sou muito suspeita pra falar. Quando eu escutei Xamã, eu tinha 12 anos. Porque a mamãe de uma amiga minha, ela, tipo, super foi de Nightwish, essas paradas, assim. E uma vez no carro, ela colocou Xamã. Ela colocou o CD Ritual do Xamã, que é o Ritual Live. E a gente escutou aquele CD indo pra escola. Eu falei, caralho, eu preciso disso pra minha vida! Eu preciso disso pra minha vida! Aí eu peguei na internet, comecei a escutar e eu fiquei apaixonada. Aí por isso. E essa música. Ah, muito amor, essa música, gente. Eu gosto demais. Lembra muita coisa da minha vida. E eu gosto. Não, Xamã lembra é muita muito coisa da minha vida. é muito linda Então. essa música, cara. Fechar E com chave de ouro, Cash. é uma música tipo super é um metal, cara, que mistura um negócio É meio folk. medieval e sei É lá. É metal folk. sinfônico. É um É folkzinho. folk. É folk, é metal sinfônico, enfim. É. É E folk essa melódico, música. sinfônico e. É. Whatever. É tipo a descrição da Riley de Sense8. É um negócio que tá ali que você tem que Eu ouvir. ia colocar o WhatsApp do Eu Forma. lembro dessa música muito. Que ela foi bem na época, assim, de MTV, ficava tocando esses clipes e tal. E eu lembro que a MTV nessa época só tocava, assim, metal, grunge, só essas músicas nesse estilo, não tinha muito pop. Porque não tinha. O pop não tava tão em alta também, né? Sim. E aquele, o que que é aquele clipe daqueles corredor, assim, brancos? Nossa, e começa. O lírico subindo assim, aos pouquinhos o som dele. Nossa, essa música é foda. Yo! Cara, essa. Ah, nossa, até parei aqui que eu fiquei. Sabe? Lembrando a Quando música, fica, assim. putz, não. Ah, enfim. Nossa. Eu tô escutando ela aqui Little agora. Lady Stands Off the Wall. Então vai, DJ. Toca essa música aí pra gente dar a brisa louca. Meu Deus! Você já sentiu a Foi dor? proposital. Essa foi boa. Gente, eu ia fazer um top 5 com Blind Guardian, Creator, com Xamã, com Angra, mas eu falei, ah, não. Vai ficar Nossa, muito Blind true. Guardian é bom, é bom, é bom, é bom. Eu ia colocar Bard Song no, do Blind Guardian. Nossa, bom, bom, bom, bom. Essa Gostei, parte aqui, gostei, gostei. essa parte aqui, essa parte aqui. Gente. Enfim, vai, Kel. Ai, também foi a primeira música que eu toquei no pianinho. Que eu aprendi a tocar no pianinho. Ai, Só que que não. lindinho! Ah, que lindo! Aperta eu. Ai, gente, Harry Potter. E gripe. Gripe. Seis e oito. 6 e 8. Seis e oito. Gente. Vocês me amam, vocês me amam. Muito. A Bela já tá aí batendo no microfone de Silvio Santos. Foi mal, eu bati a mão aqui. Eu tentei botar. Quer dinheiro? Desculpa. Bem, essa é a música que eu vou falar agora. Eu vou ficar com vergonha, porque é coisinha de coração. Vou apertar você. É um me aperte. Agora que temos um novo editor, agora eu fico mais vergonha ainda. Todo mundo já sacou. Bem, a música que eu vou falar agora é uma música que deveria ser uma música de fossa. Não é mais, porque como a minha fase também era de fossa e deixou de ser, esta música foi junto comigo e deixou de ser uma música de fossa. Olha que foda. Aquela é a música Hurt, do Johnny Cash. Sabia. Cara, eu sabia. Essa música é uma história. E pior que agora, toda vez que eu escuto ela, eu só lembro desse certo casalzinho. Pra quem não sabe, eu namoro o Febrini. Se você não tá sabendo, né? Vocês estão... Aí o primeiro... Quando a gente tá nessa fase de flirt, nessa fase do vem cá, meu bem, chegar pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar se eu não parar. Aí ele me mandou. Eu tava no... Era época de Copa do Mundo. Era época de Copa... Momento nostalgia, né? Era época de Copa do Mundo. Eu estava... tinha acabado de ter o jogo da Argentina no Itaquerão. Eu tava indo entregar uma barba e com um monte de argentino fedido. Não estou falando do argentino da Grok, porque eu nunca cheirei o argentino da Grok, nem vou cheirar nessa filha da Grok. Mas imagino eu que ele deva ser um argentino cheiroso. Espero. Pelo bem da Grok. Mas o argentino que tava comigo dentro do trem não era o cheirosinho, não. Era tudo na catinha do jogo. Aí o Febre manda assim, não, mandei uma coisa pra você aí no Facebook, não sei o quê. Aí eu abri e tinha o texto bonitinho que ele escreveu. Aí ele mandou o texto e o título do texto era My Sweetest Girl. Até hoje ele chama ela assim. Informações desnecessárias, mas enfim. Sim, aí final que uma parte da música, o Johnny Cash, ele tá contando a história dele e tal. E ele fala, ele chama, né, o ouvinte da música, da canção, como My Sweetest Friend. Aí o Fabio fez a mudança. Esses mudanças que ele faz. Fez a adaptação. Adaptação. Aí ele comentou, ele mandou a letra da música e em cada verso da música ele fazia uns comentários com declarações de corações e amorzinho. E é isso. E marcou a minha vida essa música. E por isso que eu... I hurt myself today. Pelo menos é Hurt do Johnny Cash, não é Creep do Radiohead, gente. É. Nossa, Radiohead não dá. Meu Deus do céu. Ô, depressão. Nossa, mas Hurt é uma música muito bonita. Nossa. Não, Johnny Cash. Johnny Cash já é isso. Nossa. Ed Vedder, Johnny Cash. O nome dele, você já treme na base. Uhum. Muito bom. Raquel ficou caladinha porque ela tá toda fofinha. Eu fiquei caladinha porque eu tinha apertado muito e esqueci mesmo. Nossa, eu já tava... Oh, gente. Acabou com a magia. Eu tava aqui, não, porque o Johnny Cash, não sei o que, não sei o que, aí... Toda essa ideia que eu bati no put. Aí foi. Eu tento ser romântica. Não vai mais falar. Eu tento ser romântica. Mais falar porque já era. Perdeu. Eu tento, gente, mas não... o espírito da zoeira ele está. Tá? Cara, é igual eu. Ele que eu diga, né? Vira pro lado, seu trouxa. Gente, não dá, não consigo, não consigo. Eu também, que é o pior é que quando a gente quer ser romântica, fofinha, ou até mesmo um pouco sexy, às vezes, ou você tropeça, ou você acaba falando errado. Mano, não, nunca, nunca dá. É por isso que eu Nunca fiquei. dá, cara. É triste, triste. É triste demais. Mas essa música que eu tava falando é triste. É triste. Ei, olha o tamanho do hambúrguer que o Wilde fez. Você é louco. Meu Deus, what the fuck? Isso que a menina. Olha, Tão aleatório. gente, esse cast devia ter tipo só um, vai ter uns 10 minutos só de cenas extras aí pro Febre. Qual que ele Eu falei, quer? olha. Só de Pérola da Bela já foi umas três, já. Se for de editor, já que não é mais eu que posso. Mas essa música do Cash foi uma das primeiras que eu tirei assim no violão, porque os acordes básicos, né, são fáceis, os acordes da música são fáceis. Só que o que é foda nessa música é o Johnny Cash cantando, que é puta que pariu. Filho É aquele tipo da mãe. de música que você, quando você quer tocar, coloca no som alto lá e você acompanha o Johnny Cash, nada mais. Exato, exato. Aí você vai, sei lá, você canta junto com ele, mas você canta baixinho pra ele não saber que você tá junto com ele. Primeira Daquele música que eu fala, toquei não, no você violão. está errado. A voz dele te diz isso, né? Não, sua voz não presta. Essa É, e você essa nunca será que música, e pra quem não sabe, né? Essa música é uma regravação, essa Hurt. Eu não lembro qual é o nome da banda original que compôs e que cantou. Mas, gente, né, depois você ouve Johnny Cash cantando essa música, Aliás, vocês é um podem lixo. escutar o. Aliás, a galera pode escutar o podcast sobre Elvis Presley e Johnny Cash, do ACC. Exato, que é o Sim. crossover. A Crossover! Bela já tá com nosso sangue de merchan. Ah, Até ela já tá assim. esse tem bloco que foi ter, patrocinado gente. por algo. Esse foi o primeiro podcast que eu escutei do ACC. Oh, Olha aí. que E foi que eu lindo! mandei e-mail. Aí, foi É. marcante na vida da Bela também, Johnny Cash. Viu? Vai, Kel, fala o que tu ia falar, que eu senti uma treta. Qual? Que eu já esqueci. Tu ia falar alguma coisa. Eu acho que eu ia fazer uma mini vinheta. Eu ia falar, este bloco Vai. patrocinado. Tá bom, vou de novo. Este bloco foi patrocinado por alguma coisa cast. Johnny Cash versus Elvis Presley. Quem vencerá este crossover? Oh, pronto. Johnny Cash, bora. Pô, aí você ferrou a obra. Só cortar, gente, só Só cortar nada, filho. Ele vai falar assim: foda-se, eu tô cortando coisa demais. Essa porra Foda-se, é. casa. Nossa, é verdade, Esse vai é o cortar muita Febrinho. coisa. Desculpa, Ai, Febrinho. gente. Mas tudo bem, eu amo este homem. Este homem é o homem de minha vida e, portanto, esta música marcou minha vida. Então vai daí, DJ. DJ Gato Delícia. E finaliza. Por sinal, é o Febrini também. Ai, gente. Agora vamos só fazer o bloquinho pra finalizar, só. É, eu Nossa, achei esse ficou muito que bom. não precisava, mas eu lembrei que tenho. E como a TPM, a gente tá de volta. Eu só falo assim, tá bom, então vai, deixa eu puxar aqui. Muito bem, gente, essas foram algumas das músicas que marcaram a nossa vida. Quem sabe aí mais pra frente a gente não faz uma parte 2, uma parte 3, que tem muita vida, tem muita música ainda pra eu falar. A Nossa, de gente não volta ao pode mundo. dar tipo rádio, né? Agora, tipo, nós nos vemos novamente na próxima semana, no mesmo horário. Também vai ter. Próximo mês, né? A Sally tá tão no clima de rádio que a voz dela já tá tipo no AM, tá ligado? Quando você tá escutando sintonia da rádio. Isso aí é tudo efeito, Uma gente. merda. É tudo efeito, vocês não têm ideia. Vocês têm que ajustar aí o negócio aí. Tem até estática no fone de alguém aí que eu Eu tô vendo aí. acho que é da Para de Luana. mexer aí, Lua. Da Luana tá dando até estática, gente. Isso é a rádio. Que é estática? Eu nem sei Sabe? o que é isso. Sabe quando você tá mudando a rádio? Fica. Aí você ouve. Ah, não sei o que é isso. Tô falando aqui na Eu tô direta, tentando bicho. melhorar também. E o trânsito aí. É. Exato. Exatamente esse barulho que você está fazendo, você não está ouvindo o que você está fazendo. Tudo bem, Assim, Luana. ó. Você é a nossa ponta plástica. Muito bem, gente. Depois desta sessão nostalgia, né? Encerramos aqui o nosso programa. E assim como a TPM, no mês que vem estaremos de volta. Não vai ser mais a rádio, mas estaremos aí falando de um assunto aí muito louco, que eu não sei qual é ainda. E não iremos mais atrasar o TPM. Não, porque agora a gente tem editor novo! Ricas, A gente deixa aí no, nos comentários se vocês sentiram muita diferença na edição ou não. O que que vocês acharam? O que que vocês estão achando? Mande feedback aí que os editores agradecem. nós também. E a Sim, gente também. beijo. Beijos! Tchau! Até Beijo mais! na testa. Beijo, beijo, Fui. tchau! Cruze, cruze! Tchau! Ai, cruz, Cruze, tchau! É. Ai, é isso aí, gente. Acabou. 1 hora e...